sei de onde vim. Não sei pra onde vou. Sei a quem pertenço. Eu sei quem eu sou. Esperança da glória, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança.